para a primeira conversa de carnaval desta manhã de quinta-feira e é precisamente com o José Bruno, já se encontra aqui em estúdio. Bom dia, José Bruno. Bom dia para vocês e para todo o auditório da Rádio Nazaré. Como diz a marcha, se eu tivesse 20 anos, não. Há seus caras de Catano, o que eu faria? É que agora já anda manquejado. Já lá vão muitos carnavais. Muitos carnavais, desde os 10 anos de idade ou menos ainda, né? Sim, quando era mais pequeno andava atrás das marchas, como o pai também foi um grande folião, que era do rancho, aquilo era grupos na altura, que era o grupo de Cações, que foi era um dos melhores grupos da Nazaré até então. De maneira que acompanhava, era garotito e andava atrás deles, quando eles iam tocar e andar para as tavernas fora e aquilo tudo. Lá estava eu também atrás. Ora bem, há pouco em off, antes de irmos para o ar, estávamos aqui a partilhar com o José Bruno, porque são vocês é que nos trazem as imagens do que era a Nazaré há uns anos atrás, porque nós, eu já não vivi tudo aquilo que o Zé viveu, aqui o Francisco menos ainda, só mesmo através destes relatos e desta presença vossa aqui em estúdio é que a gente vai deixando aqui este recordar da Nazaré antiga. E falávamos do tempo da escola, em que o Zé se lembra do tempo da escola, em que a mochila da escola era um saco de sarapilheira. Era um saquinho de sarapilheira com um livro lá dentro, um caderno, um regão e uma pedra. E eram, lá íamos nós a pé, no vagão de autocarro, mas naquele tempo íamos a pé para a escola de jardim. A escola de jardim até tinha uma manespreira grande, que era engraçado por isso, que quando começavam as nésperas a ficarem madurinhas, os professores não nos deixavam subir lá acima à nespreira. E então era que íamos à cozinha roubar as cavacas e atirar à árvore para as nésperas caírem para o chão para andoentas apanhar. De maneira que aquilo, depois mais tarde... Onde é que era essa escola onde você andou? Era na escola do Jardim, junto onde é hoje o Hotel da Nazaré. Portanto, ali junto ao Mar Alto. Junto ao Mar Alto. É mesmo onde era o Mar Alto. É mesmo onde era o Mar Alto, é que era as escolas. Era as escolas aí. As escolas primárias. Pois, a gente estamos a esquecer que nessa altura a Nazaré era o núcleo. A Nazaré era muito mais pequeno, não havia um dos prédios todos que há agora aqui para cima. Não, esta zona aqui tinha bastantes prédios. Já tinha? Já tinha bastantes. Tinha a Avenida da Olivença, que tinha prédios também, e depois lá para cima, para onde está agora o colégio e essas coisas, isso é que já era o areal, o chamado areal, que ainda hoje era é amendado e que ainda hoje é, que era terreno mais livre, mas depois com o tempo também já está saturado. Pois, é outra coisa, já é uma Nazaré diferente, obviamente, mas não são diferentes as memórias. Quando andava então na escola, tinha já um grupo de amigos, que sim, ainda hoje alguns se mantêm vivos, graças a Deus, não é? Poucos já, outros, enfim, vão ficando pelo caminho. Tinha, portanto, era o António Casalinho, era eu, era o João Magala, que já faleceu, coitado, o Agostinho Grambezinho, da malta do que eu agora não me ocorre o nome, da Rua Nova da Areia, lá para cima, aquela malta toda, e era assim, é que nós fazíamos os nossos grupos, independentemente, até às vezes íamos para a praia, todos tomar banho ou jogar à bola, chegávamos a ir ao sítio jogar à bola, ali a malta da Rua Nova da Areia, então íamos para lá para cima, e o que é que acontecia? Às vezes quando ganhávamos, vínhamos atacados à pedra por aí abaixo. Para ladeira abaixo. Para ladeira abaixo. Já havia rivalidade no futebol na altura. E ainda hoje, por menos, mas ainda hoje há rivalidade. E era entre nazarenos. Os tempos vão passando, a gente vai ficando velhotes, e eu que o diga, que já tenho 70 mais 11, e pronto, daqui a pouco estou reformado do carnaval. Mas ainda está aí para este ano fazer o seu carnaval à sua maneira. É, faço. Qual foi o primeiro grupo em que participou? Nos longínquos tempos em que começou, efetivamente, para além de andar atrás do seu pai, foi esta malta que eu acabei de dizer, é que formávamos o grupo e andávamos por todos os lados. Inclusivamente, houve um ano que eu até já falei aqui nisto, o ano passado, salvo erro, que fomos mascarados, que não eram bem mascarados, tínhamos uma tangazinha e fomos comprar pó de sapato preto e untávamos todos com pó de sapato para fazermos de indígenas, não é? Para o grupo e todo assim. Mas depois para tirar aquilo. Tomámos 14 mil banhos no mar, fora os que tomávamos em terra, e andámos alguns 3 meses com aquilo ainda no corpo, do primeiro que saísse aquilo. Ficou o carnaval hoje agarrado. Isso hoje já não acontece. Já há pinturas para tudo e mais alguma coisa. Mas nesse tempo havia, como se queria criar os grupos, cada um com o seu, não é? Sujeitávamos a qualquer coisa. Mas, de facto, alguns ainda estão vivos, por exemplo, o Tânio Casalino tem, e as melhores, já que estou a falar para ele, as melhoras para ele também, creio que já está a ficar operacional. Ele já ainda tem bastante na rua. O resto, outros já, infelizmente, já, o caso de João Magalha já faleceu, o Fernando Sapateiro também já faleceu, toda aquela maralha que éramos alguns 7 ou 8. E pronto. E ficam as memórias, e ainda ficam bem, as memórias desse tempo. Ainda bem que o Zé Bruno as traz, porque é sempre bom, mesmo para quem está lá fora, recordar-se esses tempos, ou que conheceu ou que não conheceu, pois, e fica a conhecer. As tabernas, portanto, aqueles grupos que se exibiam nas tabernas, ou por outra, cada taberna tinha o seu grupo. Aquilo era uma rivalidade tremenda, era quem apresentava o melhor. E iam-se contratar músicos para ir nas marchas deles fora da terra, outros também da terra, que havia muitos músicos, felizmente na Nazaré, hoje é que já há poucos, mas nós tivemos boas bandas e daí extraíam-se alguns, e um ou outro tocar nesses grupos, e animava todo aquele carnaval que era puro, era um carnaval puro, onde a gente acabávamos por nos exibir na Praça Sousa Oliveira. Ora, presentemente, a Praça Sousa Oliveira, como vocês sabem, é só restaurantes. Não temos espaço, praticamente, para se fazer o que se fazia antigamente, no tempo do Faísca, que fazia muito, o Faísca Pai, que fazia muitos ranchos, e exibiam-se os ranchos, estavam todos ali na praça, as pessoas, a Câmara fazia bancadas em madeira, as pessoas estavam sempre, pagavam o seu bilhete, claro, mas estavam todos sentadinhos a assistir aos desfiles de carnaval. Agora não. Agora não há espaço para isso. Não há espaço para isso. Está é tudo, verdade. Está tudo alterado. Está tudo alterado. Até o tempo está alterado. É verdade. É até esse anda variado. Mas diga-me uma coisa, lembra-se de já que estamos a falar da Praça Sousa Oliveira, do Coreto na Praça? Ou já não é desse? É, lembra-se? Recordo-me perfeitamente o Coreto na Praça. O que é que acontecia naquele Coreto? Eu sou muito curiosa nisso. Eu gosto muito de coretos. O Coreto era quando a banda vinha tocar aos domingos e ia, e há um problema, vou voltar um bocadinho mais atrás só por isto. A banda também fazia parte dos jogos de futebol. Quando havia os jogos de futebol que os nazarenos jogavam aqui em casa, a banda do sítio vinha por aí abaixo a tocar e acompanhava o jogo. Quando havia golos dos nazarenos, era a banda tocar. Era uma alegria que agora já não existe nessa lista. Agora nem há lugares quase para a gente se sentar. Independentemente, temos um grande estádio, um bom estádio, que foi feito de facto com bom nível e que se recebe ali qualquer, até seleções se podem lá receber, como já recebemos algumas, né? Eu sou o sócio número 5 dos nazarenos, muito antigo, e 3 vezes passei por 3 direções dos nazarenos, e fui para lá com 18 anos. Foi depois, a partir daí, que eu fui para a África, depois só quando vi outra vez é que acabei o resto dos mandatos. Mas, e então, esse coreto aqui na praça é precisamente a mesma banda que vinha aos domingos, tocavam lá, e em dias de festa, e coisa. Havia também ali uma, como é que eu ia dizer, ali lá no, ao pé do, havia um mercado municipal, era aqui na Praça Sousa Oliveira. Fazia-se um mercado aí? Fazia-se um mercado, eles vinham com, eu chamo-lhe, os Mercedes, que consomem a palha, com os burros carregados, e vinham, traziam as suas mercadorias, eram expostas aqui na Praça Sousa Oliveira. Então era oval essa da praça, que agora, não sei como é que isto está, Ele estava ali uma rica coisa para circularem os carros, mas infelizmente acabaram com... Mas pronto, pronto, mas isso é outra decisões história. Nesse sentido, exatamente. De maneira que eles traziam toda a mercadoria toda, expunham-se ali, ali é que se vendia. E depois tínhamos, também se vendia lá peixe, mas posteriormente começou-se a vender o peixe na Praça Manuel Arriaga, onde fazem às vezes as variedades, aquelas coisas ali assim. A Praça do Peixe era aí, de maneira que as pessoas vinham comprar e tal. Os Mercedes, como eu digo, que é os burros, os burros, na altura, vinham aqui para o pé do elevador, naquele arco lá está. Havia um barracão que era do Zé Maria Brás, onde eles deixavam os burros amarrados lá dentro. Estacionados. Com a sua ração, não é? Enquanto o mercado durasse. Eram tempos, de facto, eram engraçados. Eram tempos diferentes. São outros tempos, não é? Eram tempos mais puros, digamos assim. Sim, nesse sentido, e muitos eram mais puros. Nós éramos temos, mais inocentes também. Agora temos que batatas carregadas de veneno, temos as couves têm de salpiscar. E que vem, sabe-se lá de onde? E vem da Grunlandia antes que o trampo o queira agarrar. Ora bem. Já que estamos na Praça Sousa Oliveira, falamos de um dos bailes que havia ali e que há pouco o José Bruno nos identificava como o edifício da Caixa Geral de Depósitos ali ao lado. Ao lado da Caixa Geral de Depósitos, que era o Restaurante Clube, chamava-se mesmo o Restaurante Clube. Onde tínhamos bons conjuntos nesse tempo, bons conjuntos. Por exemplo, ainda há bocado falei no pai do Faísca, era um exímio músico, tínhamos vocalistas, ainda sou o Carlos Gentil, é um bocadinho mais velho do que eu ainda, já deve ter em 86, 87 para aí, mas era um grande vocalista de conjuntos que eram formados aqui na Nazaré por músicos da Nazaré. E já tínhamos os bailes muito cheios, como temos hoje. Já aquilo, já, para se marcar o lugar, às vezes tinha que se esperar nas filas, antes de abrirem a porta, estava tudo ali em fila indiana, que era para agarrarem as cadeiras e aquilo tudo, já com o bilhete, que eram numerados os bilhetes também na altura, ou algumas até nem eram. Mas entrando primeiro, lá punham-se os chados, ou isto, ou aquilo, a marcar e pronto. Portanto, as marcações... Respeitavam, porque as raparigas novas, como se sabe, não é? Tinham que estar à frente, na linha da frente, não é? E os rapazes, é claro, tudo cá para trás, em pé e tal, quando a música tocava, aquilo era um correpio para irmos buscar. Agora já não acontece isso, agora está o rapaz a dançar aqui, está a rapariga a dançar ali na Quinta Nova, estão tão longe uns dos outros que já não... Porque nós não há aquele contacto humano na nossa juventude, não é? Era tudo ao longe. Não sei se está melhor ou se está pior, mas uma coisa é certa. Só aquele contacto que a gente tínhamos. Que a piscadela de olho, as raparigas, as piscadelas de olho. A dizer assim, olha que eu vou aí. Às vezes ia lá um, ele dava uma tampa a um, que já estava marcado para outro e tal. Ninguém gostava. Mas era assim. Belos tempos. Foi assim que conheceu a sua esposa, foi? Foi mais através do meu cunhado, que já faleceu, que era o Zé Alves. Eles ainda éramos amigos e depois com a amizade, ele tinha a irmã e tal, e por lá fiquei. De maneira que... E a esposa também gosta de baile, ou não é tanto? Ela gosta muito, agora é que não pode, né? Infelizmente... A saúde já não vai deixar. Está com muita dificuldade motora nas pernas. Mas em tempos idos ela também... Ela ia todos elas. E tem lá fotografias que nunca mais acabam com ela. Ela gostava muito daquilo. Éramos todos lá de casa. E depois, claro... Os anos é que vão passando por cima de nós, não é? Castigam-nos, em vez de... Porque eu estou farto de dizer isto. A gente devia nascer com 80 anos, pelo menos. E depois andar para trás, não é? Depois, ordem decrescente, até ir reformarmos aos 20, que é quando a gente tem a maior pujança, não é? Agora, no fim do mês, já não prestamos para nada. Prestam, sim, senhora. Prestamos sempre nem que seja, como disse há pouco, para partilharmos estas memórias e deixarmos estas memórias a quem não as conheceu, não as viveu, obviamente não tem idade para isso, mas deixamos estas memórias. Isso também é muito importante, nomeadamente para o crescimento deles próprios como pessoas e como nazarenos, de saberem o que era a Nazaré noutros tempos. E o bem que têm hoje, darem valor aos bem que têm hoje. Estou-me aqui a lembrar, se tivesse tempo ainda para lhe dizer. Tem. Ali assim, na Avenida Vieira e Guimarães, quando havia no tempo de 13 de Fátima, né, da Senhora da Fátima, vinham dezenas e dezenas de camionetes para passar o dia a Nazaré, depois já de ou uns antes de ir, outros quando iam para lá. E então traziam, aquelas camionetes tinham aquelas, como é que eu ia dizer aquilo, tinham uma, que traziam por cima, que eram umas grelhas, para porem os cestos com comida que traziam e não sei o que. E havia umas bandeirinhas também pequeninas, que identificavam as cheiras e não sei o que, da Senhora Fábio. A rapaziada durante a noite apanhava-os a dormir, roubava-os os cestos. Era sempre arroz seco e galinha, ou arroz seco e coelho, e guisado. Mas quando éramos rapaziada, fazíamos muitas travessarias ali aos visitantes, que aqui é o que eu... Que era a mesma malta que depois no carnaval também fazia das suas, não é? Pois, espetacular. A gente juntava-se todos, depois quando se levava um cesto, aquilo passava aos outros e está cá a dar, e íamos para lá para dentro. Havia muitos barcos ali estacionados, também barcos daqueles de bico antigos, que eram chamados de barcos do arrasto, e havia os barcos do candil, que é aqueles que não têm aquele bico, têm um bico mais arredondado, mas que é por aí é que se vão, e para as pessoas se identificarem melhor, e íamos para aí, comíamos aquilo, andávamos nas farras. E de lá para cá, sempre o carnaval a marcar presença na sua casa e na sua família? Isso fazíamos lá sempre uma almoçaradas, agora já nem tanto, que já somos menos, os meus netos, alguns deles já estão no estrangeiro, o caso do meu neto, do Bruno, que está em Seattle, o caso do meu filho, do meu neto, da minha filha, da Susana, que está em Coimbra, está a acabar o mestrado, já, uhum. O mestrado, está a acabar o mestrado, já tenho eu que começar com estes lapsos, vocês desculpem, mas tem que me ajudar, faz parte, homem, porque eu já estou maior, até se esqueçam que eu tenho 70 mais 11, até com menos 70 mais 11 já há lapsos de demónio, quanto mais agora. A gente ainda se encontra, o Faísca também vai lá sempre muitas vezes comigo, uhum. E muita rapaziada que vão lá ter, e fazemos assim umas farazinhas, mas já muito poucas, porque de facto... A minha mulher é que era a cozinheira privativa daquilo tudo, e agora tem muita dificuldade de locomoção. Já não é a mesma coisa. Bom, casal dos Brunos. O ano passado ainda andaram a divertir-se, ainda bem. Andou o Zé, nós chegámos a encontrar lá embaixo mais a sua filha e as netas, não foi? É, os netos. Sim. Os netos, exatamente. Ainda se conseguiram andar a divertir bastante durante o carnaval. Sim, foi bom. Só houve eu o ano passado fui mascarado com um boneco, andava em cima do boneco, não é? Que eu agora não me ocorre o nome, que dão àquilo. Era uma espécie de mexicano. Sim. E o mexicano chegou à altura que disse que é pá. Pesas muito, vê lá, mas esse pôs a pé. Você dizer que ele acabou, que já que a cabeça é para baixo, coitado. Acabou o carnaval, já olhava mais para o chão que eu olhava para cima. Mas pronto, passou-se assim, cada um levámos o seu traje, cada um à sua maneira, porque foi sempre assim. O nosso grupo nunca viu uma exigência de ser tudo igual. Era cada um. Era livre de escolher a sua farda. Ora bem. E pronto, e depois aquilo ainda se passou. A minha filha também gosta do carnaval. Já o meu filho, nem tanto. O meu filho nunca foi muito apologista de carnaval. Agora os meus netos e netas, o caso da minha neta também, da Ana, também é terrível por carnaval. Gosta muito de carnaval. Esperamos que este ano, que ainda façamos uma perninha para lá, vamos lá ver. Então há que ter. Até lá logo se vê. Marcha já. Marcha já, que já é uma alegria. E a rádio já, também há. A rádio também há, portanto. Que não nos podemos esquecer e agradecer que o Carnaval da Nazaré deve-se muito a sua divulgação à Rádio Nazaré. Ora, está sempre pronta para receber os grupos e dar o seu apoio, e parecendo que não somos só nós que ouvimos na Nazaré. A Rádio Nazaré é ouvida em muitos locais que eu até desconhecia. Ainda há dias ouvi um de Castelo Branco a pedir um... Eu assim, mas como é que é possível? Bem, lá está a força da nova tecnologia, não é? Exatamente. Porque antigamente tínhamos que ir a pé para dar lá uma fitazinha ao rapaz. Há muitas pessoas, é que nem participam, portanto nós não sabemos, mas sabemos através do registro de pessoas que ouvem a rádio através da internet, sabemos que pelo registro as zonas onde nos estão a ouvir, portanto as zonas do país e as zonas no estrangeiro também. Bem, e de facto há muita gente a acompanhar-nos fora do país e fora da terra, que não estão cá, mas estão-nos a acompanhar na mesma. Falando fora da terra, tenho, por exemplo, tenho um rapaz amigo, porque já também era um grande folião, o Fernando Soldado, que está no Canadá, que está na América, no Canadá, na América é uma moneta que está no Canadá, que ele está-nos a ouvir precisamente a esta emissão também, terrível. Só que a gente não se fala por telefone, porquê? Porque os telefones agora estão de tal maneira assediados com tanta coisa que não devem, que, e ele, para que lhe seja mais barato também fazer a chamada, cinemas, compram cartões de diversos países, que é para ser mais acessível. Sim, sim. E eu, quando vejo aqueles números, nunca atendo. Pois, que mais um número macaco. Mais uma fraude, ora bem. E então, ele transmite-me sempre, através do Tom Manel, aqui da cooperativa, vem-me sempre, olha que o Fernando mandou, está bem, pronto, obrigado e tal. Mas é assim, mas é toda a malta que está para lá e para Seattle também, temos lá bastantes nazarenos. Uhum. E tá, o meu neto chegou lá a noite passada também, teve cá 8 dias de férias só. Então não vem este ano ao Carnaval? Não vem este ano, até calhou mal, porque afirma agora que aquilo era Bill Gates, agora ele dedicou-se a uma como é que se chama aquilo? Uma outra empresa, mas que teve que alterar ali os planos então deixaram-nos livres, já é os filhos é que estão à frente daquilo, o filho e a filha estão à frente daquilo, já não é tão expansivo como era. Não é tão fácil virem cá. Portanto, mas o Zé Bruno está disposto a fazer o seu Carnaval dentro do possível. E temos a marchinha do Casal dos Brunos, já ouvimos aqui nas emissões de ainda há pouco a passei, e voltámos a passá-la também, e vai continuar a passar, obviamente. E a marchinha que tem a letra do Zé Luís Faísca, certo? A letra é do Zé Luís Faísca, que aliás é privativo. Já disse ele que não pode fazer contratos com mais ninguém. É uma aquisição. Com mais ninguém. Ele faz as carradas delas e já disse: isto tem que ser. Portanto, é o Zé Luís que faz a letra, é cantada pelo Taveira, que faz também o favor, o sacrifício, que ele às vezes também anda um bocado rouco e tem que se curar, né? E depois para estar operacional no Carnaval. E é de facto o Nuno Abelha que é a peça-chave. Nisto tudo com a música, né? Ele é que foi a música lá à sua maneira, e ele é que é de facto um indivíduo entendidíssimo e perante isto acho que é mais um grupo, são mais uns grupos, neste caso estas pessoas que eu acabei de relatar, que engradecem o Carnaval da Nazaré. Estão sempre prontos a ajudar os outros e fazer isto. E a fazer coisas novas e a promover. Ora bem, e ainda bem que assim é. É sinal que o nosso Carnaval continua bastante ativo e bastante criativo. A verdade é essa. É essa que é verdade. De outras maneiras, de todos os anos há uma inovação qualquer no nosso Carnaval. Ele nunca é igual, a verdade é essa. Há sempre qualquer coisa de diferente no nosso Carnaval, mas há uma coisa que está sempre presente, e o Zé Bruno testemunha isso há muitos anos, que é a nossa vontade de viver o nosso Carnaval. Que é que isso, não é? Isso nós começamos logo cedo, e depois a peça-chave onde há maior impulso é o São Brás. assim que chega o São Brás, estamos praticamente no Carnaval. E a malta ali assim já... Olha, é das coisas como eu gosto. Todos os anos lá vou sempre almoçar. Não sei se irei este ano, mas de qualquer maneira vou sempre... nós lá, eu tinha uma tenda, levámos a tenda para lá e às vezes ficávamos para outro dia, consoante a carga. Era consoante a carga. Zé Bruno, estamos quase a chegar ao final da nossa, pequena conversa. Tem alguns agradecimentos a fazer? Sim, queria agradecer neste caso, como já falei, ao Nuno Abelha e ao José Luís Faísca e ao Caveira. E queria também agradecer às pessoas que nos ajudam, que é o caso do Zé Luís Faísca também, que está sempre pronto ali a ajudar com qualquer coisa e orientar as coisas, que ele vive para aquilo. Ele, de facto, é um indivíduo que nós simpatizamos, não só eu me ter dado muito bem com o pai dele há muitos anos, já me dava com os tios também era, que também estão na América, neste caso. Já, um deles parece que já faleceu. E vamos remando, até que podemos, quando houver dinheiro para comprar um motor fora de bordo, logo se vê. José, é sempre um gosto enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado pela atenção e uma vez mais os meus agradecimentos à Rádio Nazaré por ser a mãe e o pai-chave do Carnaval da Nazaré, com a divulgação de todas estas coisas, contactos, marchas, sempre prontos a ajudar, e que uma vez mais bem-ajam e que durem mais tempo do que eu. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Divirta-se, bom Carnaval. Muito obrigado.